Eu não quero deixar meu nome na história. Eu não quero que ninguém chore por mim. Eu só quero um lugarzinho sossegado e ter alguém ao meu lado que goste muito de mim. Eu só quero um lugarzinho sossegado e ter alguém ao meu lado que goste muito de mim. Eu não quero ter meu retrato em jornal. Eu não quero ter minha estátua em jardim. Eu prefiro ver o meu samba cantado por um boêmio cansado na mesa de um botequim. Eu prefiro ver o meu samba cantado por um boêmio cansado na mesa de um botequim. História. Eu não quero que ninguém chore por mim. Eu só quero um lugarzinho sossegado e ter alguém ao meu lado que goste muito de mim. Eu só quero um lugarzinho sossegado e ter alguém ao meu lado que goste muito de mim. Eu não quero retrato em jornal. Eu não quero ter minha estátua em jardim. Eu prefiro ver o meu samba cantado por um boêmio cansado na mesa de um botequim. Ai, eu prefiro ver o meu samba cantado por um boêmio cansado na mesa de um botequim.